Viaja não firma, CTS Kamikaze, TL no beat, Renina produção, cê é xiita neguinha. A vida não é doce como mel, mexi foi na colmeia que tem fel. Nectar tava doce igual coquetel, mas fui ferroado pela Hot Girl. Abelha rainha de rodeio, na caixa de marimbondo das vespas. O pote não tem minha larga de ser besta. Caiu no ferrão de abelha. Abelha rainha de rodeio, na caixa de marimbondo das vespas. O pote não tem minha larga de ser besta. Caiu no ferrão de abelha. Inseto no casulo, tapique zangão, tipo besouro, escaravelo, apicultor de macacão. A ferroada é árdua, o veneno é cianeto. Taca fogo nesse palácio, bota fogo no palheiro. Aonde tem abelha, formiga come fel. Quem paga de marimbondo nem sempre prova do mel. Aonde tem abelha, formiga come sal. Em terra de aberrainha, o ferroado que se deu mal. Abelha rainha de rodeio, na caixa de marimbondo das vespas. O pote não tem minha larga de ser besta. Caiu no ferrão de abelha. Abelha rainha de rodeio, na caixa de marimbondo das vespas. O pote não tem minha larga de ser besta. Caiu no ferrão de abelha. Na minha vida ela é mosca de padaria, no meu jardim botânico chegou de parasita, destruindo a flora, a fauna, mó fraude. Esse favo não tem mel, só Malbec de chocolate. Chaga, sangue, suga, não vem nos pequenos frascos. O antídoto da morte, a bola da vez de quem foi picado. Na colheita desse mel não tem bando de beija-flor, só ferrão de abelha, cê caiu e ela voou. Abelha rainha de rodeio, na caixa de marimbondo das vespas. O pote não tem minha larga de ser besta. Caiu no ferrão de abelha. Abelha rainha de rodeio, na caixa de marimbondo das vespas. O pote não tem minha larga de ser besta. Caiu no ferrão de abelha. CTS, Kamikaze, Alakazam, fogo na comédia.